um cuco que não gostava de couves. Era uma vez um cuco que não gostava de couves. Mandou-se chamar o pau para vir bater no cuco. Mandou-se chamar o pau para vir bater no cuco. O pau não quis bater no cuco. O cuco não quis comer as couves. Ele ia sempre a dizer: couves não é de comer. Ele ia sempre a dizer: couves não é de comer. Chamar o fogo para vir queimar o pau. Mandou-se chamar o fogo para vir queimar o pau. O fogo não quis queimar o pau. O pau não quis bater no cuco. O cuco não quis comer as couves. Ele ia sempre a dizer: couves não hei de comer. Mandou-se chamar a água para vir apagar o fogo. Mandou-se chamar a água para vir apagar o fogo. A água não quis apagar o fogo. Sempre a dizer: couves não hei de comer. Mandou-se chamar o boi para vir beber a água. Mandou-se chamar o boi para vir beber a água. O boi não quis beber a água. A água não quis apagar o fogo. O fogo não quis queimar o pau. O pau não quis bater no cuco. O cuco não quis comer as couves. Ele ia sempre a dizer: couves não hei de comer. Sempre a dizer: couves não hei de comer. Mandou-se chamar o polícia para vir prender o homem. Mandou-se chamar o polícia para vir prender o homem. O polícia não quis prender o homem. O homem não quis ralhar com o boi. O boi não quis beber a água. A água não quis apagar o fogo. O fogo não quis queimar o pau. O pau não quis bater no cuco. O cuco não quis comer as couves. Ele ia sempre a dizer: não hei de comer. Mandou-se chamar a morte para vir matar o polícia. Mandou-se chamar a morte para vir matar o polícia. A morte já quis matar o polícia. O polícia já quis prender o homem. O homem já quis ralhar com o boi. O boi já quis beber a água. A água já quis apagar.